foi realizada na manhã de sexta-feira a segunda captação de órgãos no ano, no Hospital Municipal Padre Germano Lauch, tendo todo o processo realizado, acompanhado e regulamentado pela Comissão à Procura de Tecidos para Transplantes de Cascavel. O doador diagnosticado com morte encefálica teve o coração, fígado, pâncreas, rins e córneas retirados para transplante, beneficiando um total de 7 pacientes. O enfermeiro da comissão, Elton José Muxem, ressaltou a importância da doação de órgãos. O ato de solidariedade já ocorreu outras vezes desde que a Fundação assumiu a gestão da instituição. De agosto a dezembro de 2013, foram realizadas 7 captações, sendo 4 destes procedimentos para retirada de múltiplos órgãos, ajudando a salvar vidas de pacientes que se encontravam nas filas de transplantes. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.